Abre os meus olhos e tua luz, teu rosto eu quero ver, Senhor Jesus. Põe em meu coração o teu amor e me dá paz e teu fervor. Humildemente acudo a ti, porque a tua voz eu quero ouvir. Me guia pelo teu Espírito Consolador, Senhor. Abra os ouvidos para ouvir a tua palavra, o meu ungir, pelas palavras doce amor, amor, meu Senhor. Meu bendito Salvador, consagro a ti meu frágil ser, para cumprir o teu querer, enche-me do teu amor, Senhor Jesus. Ame a minha mente para eu ver, abre a minha mente para eu ver. Na Harpa Cristã 408. Diretamente do lado sul de São Paulo, os crentes, Adriano Marques. Abre os meus olhos e tua luz, teu rosto eu quero ver, Senhor Jesus. Põe em meu coração o teu amor e me dá paz e teu fervor. Humildemente acudo a ti, porque a tua voz eu quero ouvir. Guia pelo teu Espírito Consolador, Senhor. Abra os ouvidos para ouvir a tua palavra, o meu ungir, pelas palavras doce amor, amor, meu Senhor. Meu bendito Salvador, consagro a ti meu frágil ser, para cumprir o teu querer, enche-me do teu amor, Senhor Jesus. Para eu ver,